é o boxeador. Na luta ele sente muita dor. Ele é o boxeador. Na luta ele sente muita dor. Ele é o boxeador. Ele vai brigar com outro boxeador. Quando ele é boxeador, ele vai amaciar o outro no soco. Ele vai dar um soco no outro boxeador. Boxeador, boxeador. Ele é um boxeador. Faz cocô, minge e dorme na mesma cama que o gol tocou no isopor. É o boxeador, é o boxeador, no, no, no, no, no. Ele faz cocô na cama com isopor, ele dorme no isopor. É o boxeador, ele é o boxeador, ele dorme na cama com um cachorro cagando no chão isopor, na casa de madeira que ele mesmo fez pra ele. Ele é o boxeador, boxeador, é o boxeador, é o boxeador. Ele é boxeador, é o boxeador, é o boxeador, é o boxeador, é o boxeador. Ele faz cocô no ringue do cocô. Ele gosta de cocô, ele gosta de mijar. Ele gosta de peidar, ele gosta de respirar. É só mais uma luta pra ele ganhar. Se ele ganhar, ele vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Agora, agora, agora, é o boxeador. Boxeador, boxeador, perdeu, perdeu, perdeu. Boxeador, o boxeador parou de respirar, parou de respirar. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai borbulhar, ele vai borbulhar pela boca. Ele é o boxeador, o boxeador vai morrer de tanto ficar vermelho. Ele é o boxeador, é o boxeador.